Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aqui quem fala é Luiz Otávio e eu serei o seu apresentador. E aqui ao meu lado direito, né, apresentando os comentaristas, está ele, Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme. Qual é o seu... Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a derrota do São Paulo contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Ao lado está ele, Matheus Veloso. Boa tarde, Matheus. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Meu destaque é para a vitória do Corinthians sobre o Santos na noite de ontem. Ao meu centro está Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Meu destaque vai para o primeiro jogo da NBA, as finais, hein? E ao meu lado esquerdo está Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. E qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E meu destaque é o jogo do Palmeiras hoje, que enfrenta o Grêmio no Pacaembu às 9 horas. Bom... Já que o Guilherme disse que o São Paulo perdeu ontem, vamos começar com o Tricolor Paulista. Solta o hino do São Paulo, Flavião. Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Salve o Tricolor Paulista. O São Paulo que após 11 anos sem derrota para o Figueirense, perdeu e fim de tabu. O que vocês acham dessa derrota do Tricolor? Eu achei que o primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim, foi muito fraco. O São Paulo... deixou de jogar, deixou o Figueirense jogar e em resposta o próprio time de Santa Catarina respondeu, fez o gol com o Rafael Moura e depois segurou, né? No segundo tempo São até Paulo... até pelas limitações do elenco. Sim, tinha que fazer isso, fez o gol, depois segurou, o São Paulo tentou, acertou uma bola na trave. Com o Kelvin, isso. Mas não conseguiu fazer o gol, acho que demorou para tentar essa recuperação. E eu disse ontem que o São Paulo ia ter um jogo difícil lá e acabou perdendo o jogo mesmo. E o Figueirense foi bem no jogo, eu realmente achei. Vocês acham que os desfalques implicaram para essa derrota? Eu acho que sim, fizeram falta, mas acho que o primeiro tempo o São Paulo foi muito mal. E era para ser melhor. Eu não acho o time do Figueirense muito forte. Segundo tempo o Balsa colocou o Kelvin, acho que melhorou o ataque. O Kelvin vem jogando bem. É aquele cara que dribla na frente... vem fazendo um bom papel no São Paulo. Aquela jogada de efeito. Segundo tempo do São Paulo foi bom. Não conseguiu o gol. Figueirense conseguiu ainda segurar. Mas achei que foi bom. E o primeiro tempo foi horrível. Figueirense poderia ter marcado 2-0. Até mais gols. O São Paulo, como sempre, peca na zaga, né? É só o Maicon sair, que vira uma bagunça. Com o Lucão ali, a gente pôde ver que é uma desgraça. E o Matheus Reis ainda falhou naquele primeiro gol. O único, aliás. E eu acho que a gente tá naquela famosa Maicon dependência, né? Eu achei que Lugano e Lucão na zaga deixou muito lento. E ainda mais que no gol do Figueirense, o Lucão acabou cabeceando a bola pra trás e deixando o Lugano meio perdido ali. É mais um dia de Lucão. E acabou facilitando a cabeçada do Rafael Moura, que saiu no gol. Então eu acho que o problema mesmo tá na zaga do São Paulo. Eu acho que no segundo tempo o ataque funcionou. Apesar de não ter entrado, eles tentaram marcar o gol. Agora o problema maior tá no São Paulo e eu acho que se o Maicon não ficar, é realmente um problema pro time. O problema, tipo, tem a zaga e ainda tem o Denis que não passa confiança nenhuma, praticamente. Se bem que o Denis fez uma partida bastante segura. Fez boas defesas no final do jogo, principalmente. Eu acho que ontem, no primeiro tempo, faltou o Thiago Mendes. Eu acho que o Thiago Mendes não se apresentou muito pro ataque. Mas eu acho que ele é um papel importante. Tá assim, né? Mas no segundo tempo, ele melhorou. Ele começou a apresentar mais pro ataque, ele e o Ganso. Ele se soltar mais, né? Aí ele acabou indo ele mais pro ataque. Ele começou a sair mais e melhorou o São Paulo, ele e o Ganso. E acho que no primeiro tempo faltou essa apresentação do Thiago Mendes no ataque. Então pode falar, Matheus. Voltando a falar do Denis, ele, apesar de ter feito uma partida boa, não sei se ele é um jogador para ser titular do São Paulo no gol. Mas a zaga realmente, Lugano e Lucão, não dá. Se fica sem o Maicon, perde muito o São Paulo. E no ataque, o São Paulo deveria ter feito gols para ganhar o jogo, porque mesmo com desfalques e tudo, é o Figueirense. Tinha que ganhar pelo menos um empate, era o mínimo, assim. É, e o Balsa que teve outra dor de cabeça, né? Perdeu o Wesley, lesionado, ainda vai fazer exames no lugar do Wesley. É, quem entrou que eu esqueci agora? Foi o João Schmidt. João Schmidt. Inclusive, verdade. Retornou de lesão há um tempo atrás. Verdade. E agora o DM do São Paulo preocupa pra essa fase de semifinal de Libertadores. O Wesley tá jogando bem, melhorou. O Wesley tá jogando bem. O Balsa conseguiu recuperar alguns jogadores e um desses jogadores é o Wesley. Acho que melhorou muito com a chegada do Wesley. O Wesley e Michel Bastos, eu acho. Vocês acham que essa parada de um mês entre o jogo do Atlético Mineiro e esse próximo jogo contra o Atlético Nacional pode atrapalhar o São Paulo na Libertadores? Olha, eu acho que os dois times estão bem, tanto São Paulo quanto Atlético Nacional. Então, acho que não afeta muito. Acho que afeta o Atlético Nacional, pode afetar. Porque o Atlético Nacional a gente sabe que está perdendo alguns jogadores, perdeu o zagueiro, perdeu o Copete. Então pode afetar o Atlético Nacional, mas o São Paulo acho que não. E os dois times estão jogando bem. É, porque ano passado o Internacional foi um ótimo exemplo disso, né? Palmeiras e Santos na Copa do Brasil ano passado, o Santos estava muito bem, o Palmeiras estava mal. E teve uma parada, umas duas semanas. E beneficiou o time do Palmeiras. Mas dessa vez acho que os dois times estão bem. É, mas eu acho que o problema realmente é perder o Maicon. Porque ele dá aquela segurança na zaga, pelo menos. Se for pra Libertadores, pra semifinal contra o Atlético Nacional, eu acho que sem o Maicon vai ser muito difícil. É, eu acho que o problema maior nem é o Maicon. O problema maior é se acontecer alguma coisa com o Ganso, que foi convocado agora. Porque acho que ele não vai ter muitas oportunidades, não. Ah, mas às vezes ele entra num jogo lá que o Brasil tá perdendo e acaba, sei lá, se machucando, às vezes pode complicar. Você quer que ele se machuque? Não, mas pode acontecer. Porque jogar contra time sul-americano sempre tem esse negócio de o adversário querer bater, de querer irritar, e às vezes o Ganso pode se perder ou pode se machucar e acaba atrapalhando o time de São Paulo. E agora o Wesley também é uma grande perda, porque ele tava entrando muito bem nos jogos da Libertadores. Eu lembro que no jogo na altitude lá, os dois que o São Paulo jogou... Foi um dos que mais correu. É. Ele e o Mena não pararam de correr o jogo inteiro. Então eu acho que é uma perda muito grande realmente o Wesley não jogar. Mas eu acho que o principal é o Ganso. Se não tiver o Ganso no meio de campo, até pro Campeonato Brasileiro, pode complicar aí a vida do São Paulo. Pois é, e por falar no Maicon, como o Felipe há pouco citou, o tempo vai passando e a indefinição também. Vocês acham que o Maicon permanece no time do São Paulo? Pode falar. Eu acho que assim, nos 45 do segundo tempo, eu acho que o São Paulo vai conseguir a contratação. Vai ter que ceder duas jovens promessas, mas eu acho que ele vai fazer esse sacrifício. Quem são os jogadores? É porque é o seguinte, o Porto, que é o Lucas Fernandes e o Lincoln. Lincoln. Em contrapartida, o São Paulo quer ceder o Inácio, lateral esquerdo da base, e o Lucão. Mas a pergunta é, vocês cederiam o Lucas Fernandes e o Lianco? Não cederia. Não, os dois se não. Eu fosse dirigente do São Paulo, não cederia. Eu também não. Vocês acham que a base é importante assim pro time, esses dois jogadores? Essencial. É, principalmente o Lucas Fernandes. Eu acho esses dois jogadores fundamentais. Ter essa base se preparando pra depois ter uma venda mais cara, eu acho que é importante também. Eu também acho. Eu acho que eu não trocaria, tem que ter cuidado com com essa troca. Eu não sei, Gui. Mas a gente não tem certeza se o Lucas Fernandes e o Lianco vão... E o Maicon é uma certeza agora. Não, mas querendo ou não, o Maicon ele tem 30 anos, tá na base dos 30. Eu acho que deixar dois jovens irem pra lá e deixar o Maicon de 30 anos aqui, eu acho que querendo ou não, é prejuízo. Eu acho, cara, pensando no futuro. É uma aposta. É uma aposta. Porque às vezes você joga, o Maicon joga bem essa temporada e começa a temporada que vem... Não dá muito certo, aí já entra a discussão se valeu a pena ou não. Então seria uma aposta pros dois lados. Seria uma aposta pros dois lados, porque o Porto também, você vai colocar o Lianco e o Lucas Fernandes lá no time português e às vezes não vai dar certo. E tudo bem que o Maicon lá no Porto, ele era terceiro reserva, zagueiro terceiro reserva, quase não entrava, tinha problema extra-campo. E aqui ele tá se dando bem, mas eu acho que é uma aposta pros dois lados, tem que tomar cuidado, os dois times. É, até mesmo pro lado dos atletas eu acho que é perigoso. Porque o Lucas Fernandes tá tendo mais chance aqui e do nada ele vai pro Porto e vai saber se ele vai ter esse time. E pro Michael chance. Também é ruim, né? É. Obviamente é ruim. Sem dúvida, ele deve estar gostando de estar jogando aqui no São Paulo, ele quer ficar. É o Kratos brasileiro, como dizem, né? Bom, já falamos bastante sobre o tricolor paulista, agora vamos falar sobre o Timão, que venceu o Santos ontem na Arena. Portanto, solta o hino do Corinthians. Bom, um jogo de praticamente um time só, apesar do resultado magro. O Corinthians venceu o Santos na Arena por 1-0. O que vocês acham? O que vocês acharam desse jogo? O Corinthians jogou bem, mas eu tenho alguns pontos que... Por exemplo, Marquinhos Gabriel errou muito passe e vem errando muito passe nos outros jogos. Guilherme também. São jogadores bons, mas que não conseguem armar muito bem. E eu acho que isso que falta no time do Corinthians. Alguém para fazer o papel que o Jadson fazia, ou o Renato Augusto fazia antes, que sempre, todo jogo, deixava direto o atacante livre. E tá faltando isso. Não tem aquele cara no meio para pegar a bola, acalmar o jogo e deixar o atacante livre para fazer o gol. Eu discordo. O Tite tá mudando o jeito de jogar. Ele tá tentando colocar dois volantes, tá colocando o Christian e o Bruno Henrique junto. Não aquele negócio de 4-1-4-1. Eu acho que ele tá voltando um pouquinho pro 4-2-3-1. Não sei qual que é muito a ideia dele ainda, porque não deu pra ver muito. Agora, eu gostei do Guilherme em campo ontem. Eu acho que ele centralizado, ele tá tendo muito mais liberdade. O Santos não marcou ele no segundo tempo. O Santos não jogou, né? Não jogou, mas no segundo tempo ele não marcou o Guilherme. O Guilherme pegou umas 3, 4 bolas, que ele saiu livre assim no meio de campo, abrindo o jogo pras laterais, pro Marquinhos Gabriel e pro Giovanni Augusto, e os dois volantes não marcavam. Então eu acho que o Guilherme tá tendo essa oportunidade e eu acho que ele vai melhorar muito ainda esse meio de campo do Corinthians. O Guilherme, ele tá bem, eu acredito que ele vai ter mais oportunidade, vai evoluir ainda mais. Porém, eu vejo nos jogos errando muito passe bobo às vezes. E eu acho que o Tite precisaria corrigir isso. O Guilherme falou que gostou do Guilherme ontem, eu gostei do Christian ontem. O Christian ontem foi muito bem. Ele que vinha sendo praticamente descartado pelo Tite, né? É que eu acho que foi muito bem. O Bruno Henrique sozinho não tava dando conta. E o Christian segura e tem um bom passe. Sim, eu também concordo com você, Vinícius. E acho que o Santos ontem não jogou, o elenco do Santos é fraco, a gente já vem falando isso aqui faz tempo. Principalmente com a convocação. O Dorival... mas o assunto Santos é pro Santos, tá, então vamos jogo falar. Ou só do Corinthians? Não, vamos falar melhor só do Corinthians agora. Tá bom. Tá bom. Eu acho Vinícius, que Corinthians... fala do Corinthians, Vinícius. Do Corinthians. Eu achei que tava falando do jogo. Eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo. Eu acho que o Corinthians não jogou muito bem. Eu acho que o Corinthians não teve, grande chance. Teve uma cabeçada do Luciano, grande defesa, sim, do Vanderlei no primeiro tempo. No canto esquerdo do Vanderlei, que o Luciano cabeceou. E no segundo tempo pressionou ali, mas não teve muita chance, que eu tô lembrando aqui. Tanto que fez o gol no fim, aos 39 minutos, um gol chorado, um cruzamento do Guilherme. Como o Guilherme falou, o Corinthians tá mudando o jeito de jogar. Tá tentando colocar umas jogadas mais pelo meio. O Christian ontem participou muito. Novo, o Tite tá conseguindo acertar o time do Corinthians, hein? Impressionante. E o time do Corinthians, mas é um time bom. Eu acho um time bom. E o Tite tá mudando, ele não tá colocando o André, ele tá testando. O Luciano, tá faltando o 9, né? O Luciano ontem também não foi muito bem. Queria fazer uma pergunta pra vocês. O Sport tá sondando o André novamente. Vocês descartariam o André do Corinthians ou ainda reaproveitariam? Eu acho que... Parece que o André não tem vontade mais de jogar no Corinthians. Esse que é o problema. Se ele tivesse vontade e corresse atrás, eu acho que até conseguiria dar uma reviravolta. Só que como ele tá totalmente displicente, foi reserva e ele tá bem assim. Eu acho que é o momento dele sair do Corinthians e vai pro Sport. Vai saber se ele dá igual o Diego Souza. Vai saber. Depende muito do Tite, porque eu acho que às vezes... Não é culpa do atacante, porque o Luciano também mudou muita coisa. Às vezes, acho que falta a bola lá. O André, ele realmente, às vezes ele pode estar um pouco displicente, mas muitas vezes você vê ele voltando para ajudar na marcação, tudo. Isso é algo que o Tite valoriza. Não seria a formação que está atrapalhando? Então, exatamente. Muito, a formação atrapalha muito. Porque o Luciano não vem uma bola não boa. Tá correspondendo. O André só pega a bola que tem que dividir com os zagueiros e nenhum outro centroavante gosta. E não tem aquele meia de ligação que a bola chega redondinha para o atacante no passado, fazer o gol. O Wagner Love tinha que ajudar na marcação, mas ele tinha Renato Augusto e Jadson. E Renato Augusto para ajudar no passe. E ele começou mal, mas melhorou muito no decorrer do brasileiro. Mas eu acho que o Wagner Love é mais forte. É melhor que o Wagner Love, eu acho que é a experiência e nem tanto o vigor físico. Não, mais forte no sentido de... Eu acho o Wagner Love melhor que o André. Ah, sim, sim. Eu acho o Wagner Love mais jogador que o André. E quando você sente saudade do Wagner Love, que negócio tá feio. É porque tem algum problema, com certeza. E eu acho que o André... Ah, mas eu vejo a passagem do Wagner Love como boa no Corinthians. Boa, foi boa. Foi boa. Começou boa, meio ruim, só que no final ele deslanchou. Empolgou, ele foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Acho que foi o terceiro. Artilheiro do Corinthians foi na temporada. Foi do Corinthians. E, então, prova que mesmo ele fez gols decisivos. Não estando ali no auge, ele mostrou serviço. Já diferente do André, que teve as oportunidades jogando, sendo titular... E quase não fez gol. Eu não sei quantos gols ele fez na temporada até agora, mas pro Corinthians é muito pouco. Perdeu o pênalti decisivo contra o Nacional na Libertadores. Então, bateu mal demais. Era ele o batedor ali aquela hora e errou o pênalti decisivo que daria vaga pro Corinthians, porque logo depois fizeram gol. Então tem que tomar muito cuidado com o André. Eu descartaria. Eu acho que seria até melhor pro jogador, porque ele já jogou no Sport, foi bem no Sport, então ele poderia voltar pro Sport. Seria um bom negócio pros dois lados, eu acho. O problema é que depois o Corinthians teria que ir pro mercado, né? Porque ele não sabe usar a base, apesar de ter base. Exatamente. Então, e teria que apenas o Luciano ali na posição. Então teria que ir pro mercado. Ele usou o Danilo, né? De centroavante ano passado, Danilo, mas não usa mais. O Danilo não dá mais, já deveria ter se aposentado. Jogou muito bem. Não, ele jogou muito que bem. Bomba? Ele jogou muito bem. Mas durante por que você quer que ele se aposente, Matheus? Não, eu não quero que ele se aposente, mas acho que seria o melhor pra ele, porque ele jogou muito bem, tanto no São Paulo quanto no Corinthians, conseguiu títulos importantes. Mas agora ele não tá fazendo nenhuma diferença. Ele tá lá no banco e quando entra não faz nada. Eu acho que pra ele seria o melhor se aposentar por cima. Entendi. Bom, agora vamos para o outro lado do clássico. Solta o hino do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Bom, e a história se repete, né? O Santos inicia bem a temporada e mais uma vez... Santos dá aquela bambiada, como... Eu posso falar do Santos agora. Fica à vontade. Então tá bom. Então, falando do Santos, o Santos foi muito mal ontem. O Dorival quis optar por colocar mais um meia, o Elano, pra deixar o meio mais forte, mas ele tem o Serginho na frente. O Serginho... Será que ele quis velocidade no meio com o Elano? Elano. Ele quis, acho que, povoar mais o meio. O Santos talvez tenha uma maior posse de bola. Eu acho que ele quis atrapalhar o Corinthians e acabou não dando certo. É, porque ele tem o Serginho na frente, né? O Serginho é muito fraco. Mas o elenco do Santos é fraco. Dorival, a gente já vem falando isso. Eu acho que o Dorival não esperava as contratações de Gabigol e Lucas Lima. Eu acho que do Lucas Lima era esperada. Mas do Gabigol... A convocação. Tá bom. E a lesão do Ricardo Oliveira. Então perderam seus três pilares de uma vez. Então eu acho que a culpa não é... do Dorival Júnior por não, essa má não fase. Não é culpa do Dorival, o elenco é fraco. Ontem ele não tinha opção. E depois que voltar só vai ter o Ricardo Oliveira, né? Ele tinha no banco o Joel. Ele colocou o Joel ainda no segundo tempo, mas que ele não vai acrescentar. Não tem muito o que fazer. Ele não vai acrescentar. Não tem muito o que fazer. O Santos ontem, ele não me lembro de um chute perigoso do Santos. Ele colocou, teve um no primeiro tempo que o Walter fez uma boa defesa, mas só. Ah, do Renato? É. Aí depois ele colocou o Rolon, que também não deu em nada. Colocou o Joel também, tentou, não deu Rolon? Nada. É, o Rolon. O Maxi Rolon. Não, tá bom. Não, sem piadinhas, por favor. Sem piadinhas. O jogo de ontem serviu pra evidenciar... Não é desodorante, tá? Só pra avisar. Pena. O jogo de ontem serviu pra evidenciar um problema que todo mundo percebe, parece que menos o Santos, que o time é ruim. Só tem Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira. Basicamente é isso. Precisaria ir ao mercado contratar a gente, porque... Depender desses jogadores até o fim da temporada vai dar ruim, porque... Aí a gente cai em outro problema, né, Matheus? O dinheiro do Santos. Não tem, né? Eles estão naquela política que controla o dinheiro, que tenta usar a base, como usa o muito Santos a base. Sempre fez. Só que é complicado. Vai vender se vender o Lucas Lima, se vender o Gabigol, claro que vai ter dinheiro para contratar o jogador. Só que ainda não dá pra saber como vai ser. O Santos teria que apostar naqueles bons e baratos, né? É, o Santos sai em 14º, tá com 4 pontos. Ligando. Pega os que gostam de bons e baratos. Tem que tomar cuidado, porque numa dessas você pode contratar uns bons e baratos e acabar sendo ruins e caros no futuro, né? Que gênio, Guilherme. Que tomar muito cuidado, eu acho que se o Santos tem que cuidar aí, o Ricardo Oliveira sozinho, acho que não vai decidir, Então, realmente, tem que tomar muito cuidado. É, chamou atenção ontem porque o Santos entrou com uma proposta de jogo totalmente diferente do que ele tá habituado. É, porque o Santos sempre foi admirado pela postura ofensiva. E ontem fez o contrário, né? Colocou até o Elano ali no meio pra povoar. Mas contra o Corinthians, na arena, sem o time praticamente, não tinha muito o que fazer. Era sair dali com empate, mas não conseguiu. Eu acho que a proposta de jogo foi mesmo essa, só pode ser isso. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, o Santos fora de casa não é muito bom. O Santos é forte, claro. Muito forte na Vila Belmiro. Mas ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Santos também não fez bons jogos fora de casa. Mas não está fazendo nem na Vila Belmiro, né? Visto o último jogo que perdeu pro Inter em casa. Sem Lucas Lima, Gabigol, Ricardo Oliveira. Não tem o elenco, aquele negócio que a gente tá falando. Eu e o Vini falou, acho que semana retrasada, que o Santos, no papel, quando tinha esses três jogadores, era os 11 tinha os 11 melhores. De São Paulo. Tinha os 11 melhores de São Paulo. Só que tirando os três ali, o time fica muito ruim, se não péssimo. Porque você tira os três, você vai colocar Paulinho, Joel e... Serginho. Então não vai muito longe. Tem o Vitor Bueno, né? Mas não tem muita expectativa. Você tem o Vitor Bueno que, tá bom, faz os gols lá. O Ronaldo Mendes fez o gol na final do Paulista. Mas o torcedor santista acho que não tem muita expectativa. Ele pensou em Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira e ele acordou com os três ali, Joel, Paulinho e Serginho. Que trio da morte, hein? Então... Eu não sei. O Capita disse que o Santos vai cair. Eu tô começando a acreditar que é um candidato. É um candidato, mas o problema é que tem muito não, time cair, não. Eu acho que assim como o Cruzeiro, eles vão se salvar bem ali nas últimas rodadas. Ele e o Flamengo, né? Cruzeiro, Flamengo e Santos. A tríplice. Que é o que o Guilherme falou. Eu acho que tem muito time ruim no brasileiro, né? Tem América Mineiro, Vitória, Botafogo, Atlético Paranaense. Mas eu acho que tá muito no início ainda. Essas equipes, pra mim, podem surpreender bastante. Você acha que o Vitória vai ser campeão brasileiro? Não. O Keno no comando, né? Não, que era de Santa Cruz, confundi tudo. Oh, não é por nada não, mas o Leicester tinha ficado em último quase no campeonato inteiro, no ano seguinte foi campeão. Acho que o Vitória vai se salvar esse ano. É, ou o América, o América vai se salvar esse ano. Lá vem groselha, fala. Ano que vem, campeão brasileiro de 2017, gol do América Mineiro. Gol do que? América Mineiro. O Vitória vai Givanildo, se salvar. Givanildo, novo Guardiola. Novo Muricy. Giva Mito. Novo Claudio Ranieri. Bom, Gui, e já que o Santos agora não tem os 11 melhores de São Paulo, pra você, quem é o melhor time de São Paulo atualmente? Dos quatro? É. Eu acho que, falando de elenco, o Palmeiras tem o melhor. Você acha Palmeiras? Por que o Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras? Tem jogadores mais completos. Eu acho que você tem um Cleiton Xavier, você tem um Lucas Barrios, eu acho o Gabriel Jesus, que é da base. Eu acho que é um time mais completo. Mas se pegar, assim, de técnico e tudo, que consegue fazer o time jogar, eu ainda acho que é o Corinthians. Porque, realmente, o Tite faz o time jogar. Entendi isso. Explica que... O Tite faz o time jogar. Tá. Então, mesmo que você tenha... Você acha o Tite mais treinador que o Cuca? Eu acho o Tite melhor treinador do Brasil, com certeza. Não tem discussão. O Cuca tá ali atrás, tá um pouco atrás. Ganhou a Libertadores em 2003... Gilson Kleina, coitado. Ele não caiu ainda? Não, ele e o Paulo Autuori não caiu ainda. Mas vai cair. É, na eterna corda bamba, né? Caiu ontem. Caiu? Então foi o primeiro técnico do Brasileirão a cair. Ele adora Z4, né, o Gilson Kleina, né? É óbvio, né? Ele adora Z4. Mas o Aguirre caiu antes de... Jogou uma rodada. É verdade. E ele foi demitido na segunda. É dança das cadeiras, né, no Brasil. Sempre tem isso. Ah, mas o Kleina... Coitado, o Kleina, Paulo Autuori, esses técnicos não tem mais jeito. Então, mas eu acho que dos quatro, em elenco, o Palmeiras é melhor. Se pegar de técnico, o Corinthians é melhor. Bom, em relação ao aproveitamento, eu acho que o São Paulo vem se Por quê? Aí depende. Se você for olhar o São Paulo da Libertadores, é uma coisa. Agora o São Paulo do Brasileiro é outra. E do Paulista? Não, mas o São Paulo voltou a decidir jogo grande. Por exemplo, contra o Palmeiras venceu. Mas perdeu o jogo ontem. E contra o Figueirense? Mas não era jogo grande, não era jogo decisivo. Mas perdeu. Foi você só vai reserva. Ter jogo decisivo no Campeonato Brasileiro? Você não, vai ter jogo contra o Figueirense jogando no Orlando Scarpelli. Mas foi com um time completamente reserva. Mas entendeu? É exatamente isso que eu tô falando. O São Paulo que joga na Libertadores, que é sempre jogo decisivo, joga muito. O Balsa sabe fazer Concordo. O time jogar. Agora, quando vai pro Brasileiro, é uma decepção. Você está satisfeito? Você acha o time de São Paulo jogando no Brasileiro, você acha que tem chance de ser campeão, disputar o título? Eu acho que sim. Disputar o título brasileiro. Mas com os titulares. Com os titulares? Acho então, esse é o problema. O São Paulo tem 11 jogadores muito bons. dá pra você brigar por uma Libertadores ou até por um título se o São Paulo for muito bem. Só que o problema é que os reservas não... Não correspondem, você acha? Não correspondem. Você tem um Lucão, você tem um Lianco, o Matheus Reis, que não dão conta do recado de jogar um campeonato brasileiro. Não, não tem como. Eu acho que ser campeão com o time do São Paulo, se você pensar no completo, em todos os jogadores, não dá. Não, eu acho meio assim impossível. Bom, essa discussão ainda vai muito longe. Vai querer falar mais alguma coisa do Santos ou não? Não, não. Não, não tem mais Santos, nada. Ah, quando o assunto é o Santos e a gente começa a falar de São não Paulo, tudo bem, né? Tudo bem, é verdade. Não, vamos mudar de assunto agora. Verdade. Vamos falar do Palmeiras, que enfrenta logo mais o Grêmio no Pacaembu. Solta o hino do Verdão. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. É, e o Palmeiras, que após a derrota para o São Paulo, tenta se encontrar novamente com as vitórias, e o adversário vai ser duro, hein? O Grêmio no Pacaembu, o Grêmio que até agora não levou gols, como vocês preveem esse jogo? Um jogo muito difícil. 3-0 Grêmio. Ô, louco! Tá. Um jogo muito difícil pro Palmeiras. O Grêmio ainda não tomou gol no campeonato, tá muito bem no campeonato, tem um time forte, muito bem treinado. Então, e o Palmeiras precisa vencer esse jogo, porque o Palmeiras está, se não me engano, 7 pontos do Internacional. 7. 7 pontos. E se perder, fica 7. Se perder, fica 7 do Grêmio também. Então, ou seja, já descola muito dos líderes do campeonato. Então, é essencial a vitória para o Palmeiras, até porque os próximos jogos do Palmeiras também são muito difíceis. Flamengo no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, em Brasília, mas é difícil, sem dúvida. Depois o Corinthians. Depois não, o Corinthians no Allianz Parque. Então, o Palmeiras tem que fazer uma boa pontuação agora nesses jogos difíceis. Se quer algo no campeonato, tem que vencer jogos em casa, jogos com time contra time grande. É, e o Palmeiras tem se mostrado bastante regular fora de casa, né? Não. Irregular fora de casa. Irregular fora de casa. Irregular, que você diz, é que não ganhou nenhum jogo ainda, né? Então tá bem irregular. Jogando mal. Jogando bem mal. O Palmeiras mantém um padrão de jogo fora de casa. Sim, duas derrotas em dois jogos. É um padrão. 100% de aproveitamento, ao contrário. Bom, mas como é que vocês projetam esse jogo aí? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que dá pro Palmeiras vencer. Porque vai jogar em casa. Você vai torcer pro Palmeiras? Não, eu torço pro Juventus da Moca. É o meu time de São Paulo. E o seu, Matheus, qual que é? Meu time é o Corinthians. Não, tudo bem, Matheus, eu entendo. Mas eu vou dizer... Corinthians que... no Amapá. Claro. Que entre esse jogo de hoje, eu acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem por causa da torcida. Eu acho que dá pra ganhar o jogo. É difícil, Elcio. O Grêmio não tomou gol? Não. Mas dá pra marcar gol. Eu acho que o ataque do Palmeiras é muito forte. Tudo bem que a zaga tem seus problemas, que nem o São Paulo. Mas eu acho que dá pra vencer o jogo. Eu acho que vai ser muito disputado. O Palmeiras vai ter problemas ali atrás. Porque Luan e Everton são muito rápidos no ataque. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de jogador. Ainda mais quando você joga... Eu acho que o Zé Roberto vai jogar na lateral esquerda. É, eu acho que o Zé Roberto. Então, é complicado. Porque você pega dois atacantes rápidos contra um lateral de 41 anos... A idade pesa, né? A idade pesa muito. Foi o que aconteceu com o Kelvin no domingo. Ele deu um drible no Zé Roberto que foi desconcertante. Deu aquela lordose, né? Mas então, eu acho que o Palmeiras ele vai enfrentar um Grêmio muito difícil... E eu acho que o resultado vai acabar sendo um empate bem sofrido e o Grêmio vai conseguir sair daqui de São Paulo com felicidade. É, o Grêmio vai vir, acredito que venha pra ganhar, não vai se recuar, vai pra cima. Acho que vai abrir o placar, agora se termina o jogo ganhando, não sei. É, o Palmeiras tem a volta do Matheus Salles, então isso melhora na qualidade do passe. Moisés também joga de meia. Moisés também pode jogar de meia, né? Ele deve sacar o Roger Guedes e colocar o Dudu na frente, junto com o Moisés sendo aquele meia. Não, deve jogar Dudu, Gabriel Jesus então, e Alexandre. Dudu e sai o Roger Guedes. Sim. E o Moisés no meio. E aí ele deve sacar o Thiago Santos também, voltando o Matheus Salles. Zé Roberto na esquerda, Jean na direita. Esse é o problema, né? Zé Roberto na esquerda. Esse é o problema. Você tem ele falou, o Cuca na entrevista, que ele quis dar a chance pro Zé Roberto, porque ele era o próximo, depois do Fabrício, do Egídio. Então ele quis dar a chance pro Zé Roberto e vai colocar ele de novo. É, complicado. Porque o Cuca disse... Se o Cuca falou que ele quer ser campeão brasileiro, eu acho que ele tem que tirar um pouco esse negócio de colocar o jogador, porque ele já tava antes e ele merece mais. Se ele quer ser campeão brasileiro... Eu acho que ele tem que colocar quem é melhor. Eu também quem ia tá te melhor. Quem tá merecendo, né? Tudo bem, a gente não vê nos treinos o Fabrício, mas ele é mais novo, então teoricamente ele aguenta correr mais, ele aguenta marcar mais. O Zé Roberto tá ali pro elenco. E eu não acho o Fabrício um lateral ruim, fraco. Não acho. Eu não acho. Não ele acho é muito bom. Não acho. Ele é um dos melhores, louco, sem dúvida. Né, ele é meio louco, com certeza. Louco, ele, não, ele não é um dos melhores. Que ele fez pro Internacional, com a torcida do Internacional. Mas eu acho que tem que dar chance pra ele, porque. O Zé Roberto já tá muito velho, ele é que nem o Danilo pro São Paulo e o Rogério Ceni foi ano passado o Danilo pro Corinthians e o Rogério Ceni pro São Paulo. Eu acho que é mais liderança do que jogo. Eu acho que o Zé Roberto tá ali pra ser líder, pra passar motivação pro time. Então eu acho que o Cuca deveria ter dado a chance pro Fabrício, já tá na hora de testar o Fabrício ali. Às vezes ele pode trocar com o Jean ou com o Tietê, que tem esse negócio de trocar posição durante o jogo. Eu acho que vale a pena testar o Fabrício no jogo, sim. Eu não sei vocês como pensam, mas eu penso assim. Não, eu concordo. Jeito. O Zé Roberto teve a chance contra o São Paulo, ele não começou mal, começou bem até. O Kelvin não tava achando grandes jogadas lá, mas naquele setor, jogo. Mas chegou no final do jogo, ele não aguentava mais e o Kelvin deitou e rolou. Driblou o menino, mas acho que o menino Zé. Não é nem só o Zé Roberto, né, que falhou naquele final de jogo. Acho que todo o Palmeiras jogou muito mal o segundo tempo. Desorganizado. O Palmeiras no segundo tempo foi horrível. O Palmeiras começou muito bem o primeiro tempo, nos 10 minutos. Não, o Palmeiras jogou bem 10 minutos. Teve a chance do Alexandre de frente. Mas com o gol. No início do segundo tempo começou mais no campo de ataque. Ah, é normal que foi pro jogo. Foi, teve que sair pro jogo. É, mas depois foi completamente dominado pelo dominado, time. Dominado. Eu acho que o Dudu foi. Faltou um pouco de objetividade. Eu acho que ele quis enrolar um pouco, driblar um pouco mais. E acabou faltando objetividade. É que eu acho que o Dudu não é aquele meia. Você acha que após essa partida contra o São Paulo, o Cuca vai testar ele novamente ali no meio campo? Eu acho, não sei o pessoal da Porque bancada. Porque ele tem uma declaração dizendo que o Dudu realmente foi mal. Mas eles já se acertaram. Ah, já? Não, já foi mal entendido. Foi mal entendido ali. Quando o jogador é cobrado, que nem o Dudu é, pra mim, é um dos melhores jogadores do time, ele acaba sendo cobrado. Então, o técnico, quando ele vai soltar na coletiva, ele vai falar assim... Ah, porque Dudu não jogou bem. Sim, foi mal entendido. Então, é o jogador que mais se espera. E ele falou, o Dudu não jogou mas bem. Mas eu acho que hoje ele joga pelas pontas, Gui. Não, hoje ele vai jogar pelas eu pontas. Acho que joga o Moisés. Eu acho que o Moisés, ele foi bem contra o São Paulo, ele entrou bem. E ele deve o Fluminense entrou muito também, bem, o Moisés. Também. E deu eu uma acho dinâmica que pro jogo. Ele deve ter essa sequência hoje. Eu acho que ele vai começar a titular ali na posição onde jogou o Cleiton Xavier, onde jogou o Dudu no domingo. E vai ficar Dudu e Gabriel Jesus nas pontas, que é onde eu acho que eles funcionam melhor. Não sei vocês como acham, mas eu acho que o Dudu funciona melhor na ponta e o Moisés tem que ter essa chance. Agora, ainda assim, tem que tomar cuidado com esse contra-ataque do Grêmio, porque é complicado, os caras são rápidos, sabem jogar, o Roger Machado é muito bom. Eu acho que sistema defensivo é muito compacto. É muito do Grêmio. O sistema do Grêmio é muito compacto. Mas a gente vê, né? O nosso pode Jeromel, falar. Né? O Jeromel, que eu, pra mim é o melhor zagueiro do Brasil. E ele ali na zaga, eu acho que ele consegue fazer estrago. Quem consegue... é o melhor zagueiro do Brasil pra você? O melhor zagueiro do Brasil é o Felipe e depois vem o Jeromel. Mas o Grêmio vai dar bastante trabalho pro Palmeiras. Como o Gui disse, muitos contra-ataques. Mas eu não sei. Acho que o Palmeiras pode conseguir buscar a vitória. Não vai ser fácil. Mas tem que ganhar um jogo. Se não, precisa, mas, campeão, mas se você pegar, os dois times gaúchos estão jogando assim, no contra-ataque, por uma bola. O Grêmio ainda mas tem. Mas eu acho que o Grêmio ainda tem um padrão, entendeu? O Grêmio ainda tem um padrão. E eu acho que o elenco é mais. O Grêmio é mais forte não, que o Inter. Não, com certeza, com certeza. Agora, os dois têm a mesma característica de se defender bastante e atacar na hora que precisa. Então, no jogo de hoje, não vai ser diferente. O Cuca tem que tomar cuidado com esse contra-ataque. Porque ele vai querer sair pro jogo com Dudu e Gabriel Jesus. E se não tomar cuidado, vai tomar gol nas costas do Zé Roberto e do Jean? Do Tietê ou Jean, que não sei que ele sempre revela. É, não sabe quem. Então, vai tomar gol nas costas se não tomar cuidado. Bom, e aqui rapidinho, né? Só para passar a escalação do Palmeiras, a provável escalação para vocês debaterem sucintamente. Fernando Praz, Tietê na lateral, Thiago Martins e Vitor Hugo na zaga e Zé Roberto na lateral esquerda. Volantes, Jean e Matheus Salles, Gabriel Jesus na ponta direita. ponta direita, Moisés no meio, Dudu na ponta esquerda e Alexandro ou Roger Guedes mais ao centro. É o que eu acho ataque. Que a gente falou, acho que o único problema é o Zé Roberto na esquerda, que a gente acha que poderia colocar o Fabrício. O Matheus Salles deve voltar. Até porque o Jean e o Tietchan trocam bastante, o Dudu e o Gabriel Jesus trocam bastante de posição. É um time que se movimenta muito. O problema mesmo é o Zé Roberto, que nem se falou. O Alexandre não se movimenta muito. Não, mas até o Alexandre jogando, ele volta pra pegar. Sim, sim. Ele volta pra pegar a bola. Ele foi assim no final do Paulista contra o Atlético Paranaense. Ele voltou contra o próprio São Paulo. Então ele, ainda que seja um atacante ali fixo, ele volta bastante, porque ele tem bom passe de bola, ele sabe tocar bola, é mais experiente. Então eu acho que ele ali na frente, ele acaba ajudando os dois meninos, o Dudu e o Gabriel Jesus. Eu acho que é um fator importante ter o Alexandre, tudo bem que eu prefiro o Barros fazendo pivô, só que se não tem, o Alexandre também sabe fazer essa função muito bem. Eu acho que vale a pena tentar. Essa escalação, para mim, é a melhor. Bom, e agora, para fechar esse bloco, quero os palpites de vocês. Vinícius. Palmeiras 2, Grêmio 0. Para mim, 1-1, e é isso. Matheus. Grêmio 2, Palmeiras 0. Guilherme. Palmeiras 1, Grêmio 0. Dois gols do Dudu, tá? No Cartola. Tá, o pessoal bom. Fica feliz. Você colocou o Dudu? Coloquei o Dudu. Escalei bom. O Dudu. Bom, eu acho que vai ser 2-2 o jogo duríssimo. E como ninguém é de ferro, né? Precisamos de uma pausa para o intervalo e voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. With my white and buds, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I not sure? enxergo o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Vou. Voltamos para o último bloco do Arquibancada Mackenzie. Vamos dar prosseguimento para o Campeonato Brasileiro com os resultados de ontem. O Internacional venceu no Beira-Rio por 1-0 o Atlético Paranaense e assumiu a liderança. É, foi um jogo muito feio, né? O Inter tá em primeiro no campeonato, só que jogou muito feio. Eu posso feio. Dar um comentário, por favor? O atacante do Atlético Paranaense, ela jogou comigo. Olha que legal, ele era do meu time, do Palmeiras. Olha só, Giovani. Era só isso, então pode dar prosseguimento. Pode dar seguimento, falar isso, fique à vontade. Emoção. E em jogo emocionante, no Couto Pereira, a Chapecoense venceu por 4-3 o time do Coritiba. Eu tenho que falar alguma coisa desse jogo? Foi um jogo muito bom. Tchau, Kleina. Foi um jogo bem bom. O Kleina caiu, né? Caiu. Então, hat-trick do Bruno Rangel, fazendo muito gol, parece o Suárez. Tinha que pedir música. Ele parece o Marcelinho Carioca, na verdade, né? Parece, né? Igual. É igualzinho. É igual. É o Marcelinho Carioca maior. Pode dar o resultado do outro jogo, Luiz. Fica tá bom, à vontade. Obrigado. Vai, fala. Bom, e no Arruda, em Pernambuco, a lapiseira quebrou, né, rapaz? Nossa! Muito obrigado por nos ouvir. Acabou. Boa noite a todos. Pode acabar o programa. Acabou. Boa noite. Boa noite, Mili. Obrigado, Flavião. Boa noite. Boa noite. A lapiseira quebrou e o Sport venceu o Santa Cruz por 1-0 no clássico. Lascou meu cartola. Keno é o poder, só digo isso. Keno é o poder. Eu diria que Keno é o poder. E pra quem não esperava que o Sport ia vencer, venceu logo o Santa Cruz. Falaram pra ontem, Keno, de casa. O Marcola que falou que o Sport ia ganhar e acabou ganhando o jogo. Clássico é clássico, né? Não tem como. Não tem jeito. Eu realmente não esperava esse resultado. Até mesmo ontem aqui na bancada eu falei que o Santa Cruz ganhava de 2-1. Pelo visto errei. Clássico é clássico. Né? É, clássico é clássico. Muito por conta disso, eu acho que o Sport conseguiu honrar sua história, sua camisa. 87 é nosso. E eu acho que foi por isso mesmo que eles ganharam. Mais tradição. E bom, no Independência, 1-1 entre Atlético Mineiro e Fluminense, né? Sim. O Atlético Mineiro que não conseguiu engrenar ainda na competição. Foi duro o jogo. O Vini ficou feliz com o gol perdido pelo. Então, o Carlos. O Carlos, ontem, eu tinha o Carlos no cartola, ele me pede o gol no último lance do jogo, ele cabeceia pra fora, sozinho. Ficou feliz. Sozinho. Não torço mais pro Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético jogou mal, o Fluminense também. Jogo fraco. É, depois que o. Esqueci o nome do técnico. Aguirre? O Aguirre saiu, eu acho que começou a desandar muito. É que o Atlético tá sem um meio, o Dátolo tá machucado. Casares também. É, quem é bom naquele meio do Atlético é o Rafael Carioca, né? Ele é muito bom jogador. Excelente volante, tem excelente qualidade de passe, rouba a bola. É muito bom volante. Bom, e no Mané Garrincha, o Cruzeiro conquistou sua primeira vitória na competição, 1-0 diante do Botafogo. Já era hora, né? Mas também ganhar do Botafogo... Você tá desmerecendo a estrela solitária? Não, jamais. Tô falando que ganhar do Botafogo é um grande resultado no campeonato. Time de Seedorf, você vai falar isso, cara? Nossa, mate, o quê? Foi um bom resultado pro Cruzeiro, não tava conseguindo nada no campeonato. Acho que agora, depois dessa vitória, vai continuar não conseguindo nada no campeonato. Botafogo é um candidato a cair, eu acho que é. É um candidato a cair. O Cruzeiro acho que é um candidato à Sul-Americana. Vai brigar bastante por isso. Você acha? Vai, opa. Aquele meio de tabela. É, claro. Bom, e agora para fechar a rodada, mais tarde teremos América Mineiro e Ponte Preta no Independência, jogaço. Flamengo e Vitória no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e Palmeiras e Grêmio, que já falamos, né, no Pacaembu. Bom, agora vamos falar de Seleção Brasileira. Tem vinheta para Seleção Brasileira aí, Flavião? Brasil! Bom, e a bruxa tá solta, né, na Seleção Brasileira, mais tá um corte. Todo mundo se machucando. Mais um corte, Luiz Gustavo agora por problemas pessoais. Parece que teve mais um agora, né? É o Luiz Gustavo. Não. Teve outro? Teve outro. Quem? Marcelo Grohe fora. É, resta um. Não, tô brincando só, pode ir. Engraçadinho. É o Ivolanda. Os caras ficou... Olhando. Eu fiquei em choque aqui, Marcelo Grohe. E o Wallace do Grêmio, volante, foi convocado pro lugar do Luiz Gustavo. Boa convocação. O Wallace vem jogando muito bem no Grêmio faz tempo já. Faz 2 anos, o Wallace vem fazendo um grande papel no Grêmio. Eu gosto do estilo de jogo dele. Também gosto também. Volante alto, que marca bem. Eu acho ele melhor que o Luiz Gustavo. Bem. Eu também não gosto do Luiz Gustavo. Também não gosto do Luiz Gustavo. Eu tenho preconceito com o Luiz Gustavo. Olha só. Por quê? Não, não, porque ele não sabe jogar, ele só bate. É, ele só faz aquela volante-volante, só que hoje em dia eu acho que não funciona mais isso. Não, também acho que não, concordo. Contrata o Felipe Melo, então, bem melhor. Ah, pelo menos ele bate, né? Pelo menos ele bate direito. Mas eu acho o Wallace mais jogador que o Luiz Gustavo. Sem dúvida, o Wallace merecia essa convocação. Bom, não, pode completar. Não, nada demais. Tá bom. Não, é que ele enrola e não sai do campo. Não, mas pode falar. Objetividade. Pode completar, Matheus. Olha a briga aí. Já completei. Tá bom, então. Cansei de falar. Vou continuar aqui. Cansei de falar. Após 4 anos, Paulo Henrique Ganso está de volta à seleção brasileira. Você tá feliz, brasileira. Né? Não, estou você feliz tá... pelo meu país. Pelo meu país estou feliz, sim. Ah! Entendi. Que pelo seu país, Luiz. Qual, o que vocês acharam da convocação do Ganso? Merecida? Merecida. Acho merecido. O Ganso vem jogando bem faz tempo já. Desde 2014. Fez um bom brasileiro em 2014, quando o São Paulo foi vice. É. 2015 foi... Não foi tão bem, 2015. Teve altos e baixos, partidas, né? Partidas muito regulares. E esse ano vem jogando muito bem. Sim, sim. E acho você, Matheus, quero ouvir a sua... Quer ouvir? Agora você quer me ouvir, Ele quer se redimir. Posso falar, então. Tem que se redimir, então. Fica falando. Né? O Ganso... Fala um monte. Vou falar bastante aqui, então. O Ganso, ele merecia essa convocação, mas eu não sei muito o que esperar também, porque ele vem bem irregular do ano passado. Esse ano tá jogando bem, mas ainda é o começo do ano, só teve o Paulista e agora o começo do ano, a gente tá em junho já. Não, a gente tá no começo de ano, porque o Matheus é... Mas eu falando brasileiro, pro mate. Porque pra mim, Paulista não é parâmetro pra grandes coisas. E eu concordo. Na Libertadores, o São Paulo tá muito bem, então é meio... Não dá pra avaliar ali o desempenho. Não sei o que esperar dele na seleção, mas ele merecia a convocação. Ele vai ser reserva na seleção. Eu acho que o Ganso, ele devia ser convocado desde do jogo contra o Panamá, pra pelo menos ganhar uma confiança na seleção. E futebol ele tem. Futebol eu acho que ele consegue ser aquele meia que a gente precisa. E eu acho que foi uma ótima convocação, porque o Ganso tá jogando bem. Mas ele vai ser reserva, né? Que eu queria dizer. Vocês acham que ele vai receber bastantes oportunidades? Eu acho que ele vai receber oportunidade. Pode entrar durante o jogo. Acho que pode entrar durante o jogo, mas não titular. Titular, não. Você tem Felipe Coutinho. Qual a escalação que vocês acham da seleção? Ideal. Júlio César no gol, claro. Júlio César, que é o jogador em atuação com mais títulos. Marcos. Não, pode falar. Mas eu não sei direito qual que é a escalação que o Dunga tá definindo pra Copa América no jogo do sábado. Mas eu acho que o Ganso... Ele treinou com o Felipe Luiz na lateral esquerda e com o Casemiro na volância. Eu testaria o Casemiro. Também testaria. Sinceramente, eu testaria. Fez uma boa temporada, né? Excelente pelo temporada. Ele ganhou a aval do Zidane. Se você não passarás. A aval do Zidane não é foi... porque você faz grandes coisas. Você sabe o que você está falando. Ele marcou o Messi, neutralizou o Simeone, o Messi, inclusive, reconheceu o trabalho do Casemiro na final. Sim, então, antes você da final. Tem um Simeone e um Zidane reconhecendo o seu trabalho, é porque você tem potencial. Falta um Luxemburgo, hein? Falam que eu pareço o Casemiro. Falam que eu pareço o Casemiro jogando, né? É igual. Mas o Casemiro precisa jogar mais. É não, você é igual o Casemiro. Eu olho você jogando, eu vejo o Casemiro. O Casemiro do São Paulo. O Casemiro já entregou em alguma semi? Bom, e na zaga? Vocês manteriam o Gil, apesar dele estar jogando na China? Olha, eu escalaria qualquer um, menos o Davi Luiz. Só isso. Simples e direto. Só isso. Bela opinião, hein? Bela opinião. Eu manteria o Gil, sim. Eu achei bom zagueiro. Gil e? Miranda. E se o Miranda não jogar, ele vai fazer não sei se ainda já saiu, ele ia fazer um exame hoje, talvez ele seja cortado também. Também, todo mundo faz. Talvez ele seja cortado, a gente viu. Aí vem Felipe. A bruxa está solta. Talvez ele possa ser cortado. Aí vem Felipe. Felipe? Talvez. Felipe ou Pedro Jeromel? Felipe. Não, Felipe. Eu ia de Pedro Jeromel. Não, mas quem vocês preferem? Felipe. Pedro Jeromel. Eu prefiro Felipe. Prefere o Felipe? Apresentador. E o pré-apresentador? Felipe ou Pedro Jeromel? Felipe ou Pedro Jeromel? Pedro Jeromel. Pedro. Eu vou de Felipe. Prefiro o Felipe. 3-2. Olha só, bugou até. Travei aqui. Talvez o Miranda seja cortado. Talvez. E pra armar o jogo, Paulo Henrique Ganso ou Lucas Lima? Nossa, Renato Augusto. Né? Felipe Coutinho, nenhum dos dois. Rodriguinho. Desculpa. Lucas Lima. Eu acho que dá mais de Lucas Lima. Lucas Lima. Lucas Lima e Paulo Henrique Ganso, eu fico com o Ganso. Eu fico com o Lucas Lima. Eu fico na dúvida, porque, olha, realmente. Mas eu acho que eu ia de Lucas Lima. Dá cara a tapa, ô Cobra. Lucas Lima. Alione. Meu Deus do céu. Ele é argentino, meu. E daí, ele tem que se naturalizar, joga muita bola. Meu Deus do céu. Acho mais fácil convocar o Rodriguinho, que já é brasileiro. É, não tem nem nada de, né, naturalização. Ou com o Paulo Henrique Ganso. Você, é também, você gosta do Paulo Henrique Ganso, né? Eu gosto do futebol dele. Um estilo clássico, né? Que vem se perdendo no futebol brasileiro. 10, né? Exatamente. 10. É, joga no seu time, né, ou não? Joga, a seleção brasileira é a minha. Não, Pato Branco. Bom, agora vamos falar de futebol internacional. Tem a vinheta também, Flavio? Temos a vinheta. Vamos viajar pela Europa. Vamos viajar pela Europa. Bom, e Daniel Alves, após 8 anos de Barcelona, entrega sua carta de demissão. Adiós. Vai pra onde agora, Luiz? Ganhou nada, Daniel Alves. Então, eu quero primeiro que vocês debatam entre si. Desculpa. É, como foi a passagem dele pelo Barcelona. Não, ganhou nada. Foi mal. Foi ruim. Não ganhou nada, não. Mas ele, não é muito, nada, ele é bastante contestado na não, seleção brasileira. Não, mas ele não ganhou nada, não. Mas na seleção ele não tem. Na seleção é outra coisa, né? Por isso que ele não ganha. Ele não tem o Iniesta. Ele não tem felicidade. Você gosta do Iniesta ou... Eu acho ele um bom jogador. Não, calma. O Iniesta. Ah, pensei que você tava falando. E o Daniel Alves? Vamos falar de Daniel Alves. Eu acho o Daniel Alves bom lateral. Claro que jogar no Barcelona fica mais fácil. Pra mim é um dos melhores laterais direitos que tem. E o Daniel Alves foi muito vencedor no Barcelona. Ele ganhou tudo. Na seleção eu acho que ele é figurinha carimbada. Não tem outro. Vocês veem algum lateral direito melhor que o Daniel Alves? Você tem o Danilo, tudo bem. Mas o Daniel Alves ainda é melhor. Eu acho que você tem que manter. É um jogador que é conhecido mundialmente. Vencedor. Vencedor. Eu gosto de um jogador polivalente que atua também pela direita, que é o... Richarlison. Meu Deus. Mas tá falando do Brasil ou... Não, tô falando em geral. Ah, tá. Mas eu gosto do Felipe Lã, do Bayern de Munique. Não, tô falando de brasileiro. Esse aí é qualidade. Não, você falou geral? Não, esse geral é... brasileiro. Não? Esse é... não, concordo com o Luiz. Eu acho não, que o Dunga deveria convocar o Lan, realmente. Não, o Dunga deveria convocar o Lan. Não, é não porque pode. O assunto de seleção brasileira já foi, por isso que eu acho que... O time é o melhor lateral direito. Do mundo? Do mundo, pra você. Eu acho que é o Lan. Mas ele tá jogando na volância. Não, mas ele joga dos dois. Ele joga de quem quiser. Joga de zagueiro, de atacante. Ele joga bem tudo. Ele faz gol de cabeça se ele jogar ele de é atacante. Muito bom. Pra mim é o Léo Príncipe. Quem? Léo Príncipe. É o Fagner. E excelente reforço pro... Pra Juventus. Pra Juventus. Revelado o time, hein? Calma, eu ia soltar a bomba agora. Solta a bomba, desculpa. O cara estragou. Estragou, já explodiu. Putz, mas, né? É que empolgou. Não, o Flávio, solta a bomba. Solta a bomba aí, Flávio. Ou não, solta. A informação que eu tenho... É que a bomba foi desarmada. Aguardem. É de que Daniel Alves está muito próximo de fechar com o Juventus. Ele e Evra já jogando lá, né? São dois laterais Patrick? Vencedores. É, mas eu acho que o Juventus ali já tem um lateral direito bom, que é o Liechtenstein. Ah, eu acho que não. Não, ele é um lixo. O Liechtenstein é um lixo. Não, não fala isso. Brincadeira. Só fala isso dele. É um Liechtenstein. É, mas o Daniel Alves é melhor. Eu acho que o Daniel Alves é melhor. Eu acho que naquele ferrolho suíço da Suíça, eu acho que aí ele joga bem. Só que jogando na Juventus, eu acho que ele deixa a desejar. É porque o futebol do Daniel Alves é mais ofensivo. Isso que eu ia falar. O padrão do futebol italiano é diferente. Completamente defensivo. Mas o time da Juventus joga é bom time. É que é um time também forte. Ele disputa com quem no campeonato italiano? Desculpa o perguntar. Napoli. Não, sim, mas contra o Bayern de Munique a Juventus jogou de igual para igual. Respeita o Napoli. Nas oitavas de final. Jogando fora de casa, ele foi defensivo. Do mesmo jeito que ele faz sim, sempre. Ah, sim, ele vai jogar para frente, ele vai para cima do Bayern na Alemanha lá. É, não faz sentido. É complicado. Caiu a ficha aí, Gui. Caiu. Eu acho que o Daniel Alves apoia melhor do que o Liechtensteiner. Com certeza. Sem dúvida. E vai passar apuros pelo ataque do Napoli. Calerron vai rabiscar ali. Calerron? É verdade, você torce pro Napoli, né, na Itália? Sim. Ele é o Caio Ribeiro em pessoa. É, grande Caião Ribeiro, saudades. É o Caioba. O Caio Ribeiro torce pro Napoli? Torce, ele jogou no Napoli. É verdade. Não, sei que ele já jogou, mas não sabia que ele torce. Ah, se ele não jogou, ele não pode torcer pro time dele. Lógico que não. Não, não sei. Ele pode. O Viola já jogou no Palmeiras. O Viola já jogou no Palmeiras e não torce pro Palmeiras. Você que travou, não eu. Eu travei antes. Meu Deus, hein? Acho que esses meninos beberam água que passarinho não toma, hein? Eu não. Estão... Nossa. Eu não. Nossa Senhora. Depois que ele falou do lápis lá, qual que era? Da... Que lá, nossa, o lápis já quebrou. Já quebrou. Eu acho que depois da rádio de hoje a gente vai ser demitido e nunca mais vai apresentar. Eu não tô falando nada de errado. A gente tá no início e já tá sendo... Eu não tô falando nada. Estamos na Parabamba já. fala. Você tem mais alguma notícia da Europa? Você tem mais alguma notícia? Tenho sim, tenho sim. Então olha fala. Só. Gundogan, volante que estava no Manchester, no Borussia Dortmund, fechou com o Manchester City e vai jogar aí a Premier League. E o Guardiola continua desmontando o Borussia. Excelente reforço pro Manchester City, né? Com certeza. Um dos melhores volantes, meias que tem, eu acho, que no mercado. Gundogan é muito bom. Manchester é o estilo do Guardiola. O Manchester City que vai ganhar tudo esse ano, provavelmente, porque não tem como, tá contratando todo mundo e com o Guardiola não dá. É, eu acho que o problema real do Gundogan seriam as lesões. Que quando ele consegue emplacar uma boa sequência, eu acho que ele consegue jogar bem, mas quando ele se machuca, aí acabou tudo. Aí ele não joga bem, né? Com certeza. É, se ele não joga, eu acho que ele não joga bem, né? O Matheus está ríspido hoje. Bom, e vamos mudar de assunto aqui no Arquibancada Mac. Vamos falar de NBA, porque temos a grande final do NBA. Uhul. Tem vinheta também de basquete aí, Fabio? Tem vinheta pra tudo aqui no NBA. Mas isso parece... Não, vou falar. Melhor mesmo. Então, temos a final mais tarde, o primeiro jogo da final, né? Entre Golden State e Cleveland Cavaliers. Stephen Curry contra LeBron James. O jogo vai ser em Oakland. E como vocês acham que vai ser o jogo? Bom, acho que vai ser um jogão. Eu diria até que vai chegar no jogo 7. Também acho. E que, assim, vão ter que ter muitas atuações inspiradas. Principalmente defensivamente e ofensivamente. Porque, assim, as duas duplas, Kyrie Irving e o LeBron James, eles vão jogar muito. Eu tenho certeza disso. E ainda mais vai ter o Stephen Curry e o Klay Thompson. Então, eu acho que essas duas duplas vão, com certeza, brigar entre si. E que eles vão ter que brilhar. E vão brilhar. Eu não sei o que você acha, Koba, mas o OKC na final de conferência, eu vou perguntar um negócio diferente. Você entende de basquete? Não. Ah, então tudo bem. Então tá. Na final de conferência, o OKC conseguiu segurar o Golden State na parte defensiva. Eu não sei se o Cleveland vai ter esse poder, porque eles não têm uma defesa muito boa. Eu acho que tudo bem, eles podem chegar no jogo 7, mas a parte defensiva de Cleveland é pior do que a de OKC. Às vezes eu não sei, pode terminar num jogo 6 ou ir pro jogo 7, mas eu acho que vai ser um pouco diferente do que foi nessa final de conferência. Assim, eu acho que OKC entrou com uma empolgação que só eles conseguem transmitir. E que, assim, os Cavaliers, eles vão chegar com essa empolgação também, porque eles vão vir querendo vingança. E agora que eles estão com o time totalmente completo, eu acho que tem muita possibilidade de ganhar. Mas como time, qual vocês acham que é o melhor? Não, o Golden State é melhor. É, assim, tá uma briga bem boa, só que eu acho que Golden State ainda deslancha um pouquinho mais. Os Splash Brothers acho que se destoam muito, né, do... Sim, os dois se destacam por lançarem bolas de três, só que até aí... Mas o Cleveland tá lançando mais bolas de três que o Golden State. LeBron James, o Kyrie Irving e o Kevin Love são um trio maravilhoso pra bola de três. São os melhores chutadores de três da liga. Maravilhosos. Esses negros maravilhosos. Não. Que o Koba falou aí. Bom, deem prosseguimento aí ao... O que vocês acham do New Orleans Pelicans? Olha, eu acho que deu ruim. Coitados. Eu acho que é um grande time da NBA que vai ganhar o título na próxima temporada. Ele e o Sacramento Kings, né? Os claro, dois. Final. Boston final. Celtics também brilham. Também, brilham. Os três brilham. Mas eu acho que nessa final, eu acho que o Golden State ganha. Eu acho que pode até chegar no jogo 7, mas o Cleveland tem que segurar essa empolgação. O LeBron tem que tomar cuidado, tem que segurar também. Vai ter que segurar Steph Curry, vai ter que segurar Klay Thompson. E vai ser um jogo... Os 7 jogos vão ser todos muito bons. Não, mas não tem jeito. Antes de fechar o programa aqui, qual é o seu palpite pro jogo hoje, Vinícius? 0-0. A menos que saia alguma cesta. Olha só. Não, a gente tá falando... Mas de qual jogo? Do... Cleveland Cavaliers. Palmeiras e São Paulo. Quem eu acho que então vai dar em Golden State. Hoje, como vai jogar em casa, eu acho que dá Golden State também. Cleveland. Tá bom, então. Bom, e como tudo que é bom passa depressa... Vamos chegando a mais um final de Arquibancada Mac. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pela participação. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Obrigado, Flavião. Boa noite e boa noite. Boa noite, Matheus. E muito obrigado pela participação. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Flavião. Muito obrigado a todos. Boa noite, Laura, que estava aqui assistindo o nosso programa. Acabou. E boa noite. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela participação. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. E é isso. Muito obrigado e falou. Boa noite, Vinícius. E muito obrigado pela participação. Que isso. Que isso. Prazer, que é meu. Vinícius, tá indo pra onde agora, Vinícius? Eu tô indo agora ir pra casa. Vai pra casa? Vou pra casa. Ah, então a minha casa. A segunda casa. Entendi. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Zé, nosso chefe. Opa, tem olha que, só, tem hein? Que dar. Boa tem noite, Laura. Saco, né? Boa noite, Chaim. Boa noite, Luiz. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Matheus. Boa noite, Coba. E o acabou, Flavião. Acabou. Pro Flavião. Boa noite, Flavião. E boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Sonoplaça Flávio Rangel. E vou ficando por aqui também. Boa noite, obrigado pela oportunidade e até a próxima!